Douglas. Alô, General, sempre limite ao lote, 5:30. Conferido 223, mantém um ponto para guarda para decolagem. Passou do 223 após a passagem do tráfego na curta final, ali mantém no zero, Airbus. Controle de Salvador, muito bom dia, Oceaner 6211, passa 1300. Oceaner 6211, bom dia, contato na decolagem, subo 360, saída da EL. 360, seu, coisa portilheira, dá presente? Pós 2000, direto Letra. Pós 2000, Letra, obrigado. Oceaner 6312. Irá ultrapassar um pouco o localizador, deixa para 3 mil pés, aguarde o vetor em final. 3 mil pés, o Xanem irá ultrapassar o localizador. 6211, vou em Leda, pós 2000. Vou em Leda, presente. Campinas 360, Pesolou 16, pista 90, curva à direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 119.8, transponda 5025, o azul 4029. Vai, no 434, completa a aproximação, número 1 para todos os camaristas livre, Embraer no 45 para iniciar a corrida de decolagem. Entra no 40 graus, 109, 103. 103 aguardando, na 434. Passando 223, pista livre 3 horas de decolagem, no 40 graus, 109. 1013. 4.013, 5826. Aqui vai Alfa, vou fazer o ato, vou ler para Bom dia. Prossigo no 435. 2-4-0 para a ideal. Próximo em Altermarker. Tem reposto de calar a marca, mais ou menos. Redução para 1-7-0, nosso. 0-5-8-2-6. 2-1-4-3. Repouso no 0-1-4-3. Passou 223, decola 46, controle 119.8. 19.8, bom dia. Bom. 677, repala 10, curva à direita, da EL, Lila e EL, 5023, transfunda 19.8, controle voo 1435. Correto, time pronto, 1435. Amarelo. Pronto, Juliet, after 582. Under 582, maintain position before Juliet. Get the call, Juliet, under 582. Obrigado, Fábio, que não é. Em Salvador, o Passaredo 2223, bom dia. Passaredo 2223, bom dia, contato, radar decolagem, suba o 260 no perfil Gole. 260 Gole. Para o táxi, 182 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Alfa, ponto espera 18-6-3, um bom viagem. 17 Alfa, ponto espera 18-6, obrigado, bom dia. Solo, Tonel 6225. Prossiga. Formação Kilo, para Brasília 340, pronto, está correndo. Gente, aguarde a cópia 6225, ajuste no 093. Aguardo 6225. Wind 120 degrees on tonight, Sachin Sen 103, clear to land, runway 10. Thank you, clear to land 10, Mark 92. Paulo, bom dia, bom 434, Leroy. 434 é Porto Antes do Brasiliente. Meia boa. Muito bom dia, Stand 10, and it's 582, Juliet, stand 10. Stand 10, Juliet, and 582. Contra externa, 3. No 0 pronto, bom 923. No 923, após a passagem do 757 na curta final, ali mantém pista no 0. Após o 757, ali mantém no 0, bom 923. 5826, livre LS descendo para 2000, a curva estabilizada. Livre LS descendo para 2000, 5826. Chamei 6211, chamei Recife 125, 1 alternando 3325. Número 3 5826 já estabilizado? Estabilizado, 5826. Complete aproximação e torre agora, 1862 já. 1862, obrigado. Obrigado, Chantax. Chanel 6225, pronto, cópia. Prossiga. Complete aproximação, 737, iniciando a corrida. Visual, 6320. American Anet, o taxi vai Alpha, report before taxi Juliet. Alpha, report before Juliet, American Anet. 6225, Brasília, 320 autorizado. Rota Upper Whisky 10, pistão no 0, curva esquerda na Momo, transição Nitsa. Controle 119.8 e o transponder é o 5031, o Washington 6225. 0, Brasília, nível 3, 0, decolando da 1-0, curva esquerda, pega bomba de 5, a turística 1-0, controle 1-1-9-8 e transponder 5-0-3 no Xenair 6-2-2. O mesmo também está pronto para pushback, né? Portão 1 autorizado, chame Thais. Autorizado, chama Thais, tá tudo. Sim. 923. 923, contato radar na decolagem, sub mantém ao 360, saída da EL. Após 2000, direto Leda. Ok, 360, após 2000, Leda, obrigado, 923. Aguardo, 363. Xenair 63, 12, sala 54, livrar direito, 12, 1, 19. Para direita, 12, 1, 5 para o táxi, 75 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. 435 em frente, Juliette Alfa, ponte inteira 18,6, 1.003, andou aí. Em frente, Juliette Alfa, 18,6, ponte inteira, voo no 435, obrigado. Fala, Xenair 63, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 039 em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 18,6, 1.003, um bom viagem. Poxa, já iniciou no portão 1, no 3.3. Decolagem, voa no America 980, Juliet, stand 1-1. Juliet, begin to level 992. Chanel 6312, Juliet, portão 5. Juliet, posição 5, Chanel 4039, ciente ali e mantenham pista 1-0. Gol 435, decolou 59 com controle agora, 119 decimal 8. 19-8, gol 435, obrigado. A 225 direito, ponto espera 2863, meia 3, meia. Meia direita, ponto espera 2666. Sem contato, radar na decolagem, submantém o 240 após 2000 direto Leda. Após 2000, direto Leda, gol no 435. Gol no 923, chame Recife 125, 1, alternando 3325. 923. Do 4039, vento no 20 graus, 10 nós, livre decolagem em pista 10. Informador, bom dia, tá 3732, informação, tiro na proa de mar. 3732, bom dia, sem identificação, desça a 2000 pés, via chegada a mar e ajuste 1013. A gente vai parquear no 4, aposta livre no 2. Bom dia, Chané. A Lima tem pista 1-0. A Lima tem 1-0, Chané, na vez. 1-0, Chané, na vez. Índia, November Alpha, prossiga. Papa Romeo, Índia, November Alpha, confirme, sobrevoa aqui em Salvador. Aguarde a cópia, o ajuste no 013, Índia, November Alpha. 5221, no ponto para a cópia. Vitória da Conquista, 180, pista 1-0, curva direita, saída gole, Val após direto Conquista, controle 119.8, transponder 5036, 35221. Desceu Vitória da Conquista, 80, agora 1-0, curva direita após a gole, Val, controle 119.8, transponder 5036, Felipe, 5236. Saída dela. 360, saída dela. Índia November Alpha, próximo para a cópia. Cruzado, sobrevoo Salvador, Salvador, toque Hermestino em Veracruz, mil pés, pista 97, curva direita, corredor Axé, 198, é o controle, 0131 no transponder, Índia November Alpha. Confirmando a curva direita após a decolagem, 2 a bordo, Channel 2, 18,6, acionamento, táxi, decolagem, da 9 graus. O ajuste 1-0-1-3. Nós livre decolagem, pista 1-0. Zero decolagem, 1-0, Channel 2, 8. Uno 435, chame Centro Recife, Uno 251, bom voo. 251, obrigado, bom dia. Vecinal, Samitaxi. Uno 198, obrigado. 6225. Flores Salvador, bom dia. O Chanel 6225, saída Momo passando 1700. Chanel 6225, bom dia. Contato radar na decolagem. Sobe 320, saída da El. Corrige, saída Momo. Ok, 320, Momo, 6225. Táxi à direita e no ponto de espera da 1-0, chame a torre, 1-8, decimal 6, e o ajuste é 1013. Corrige, Veracruz Interlagos, reposta através de Paripe, Alfa Vida Juliette. Santo 3663, bom dia, autorizado, a linha aí decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1-9. Aí decola, está 1-0, está 3663. Autorizado, táxi, chame para ingresso, pista 1-7. Controle, é, seria possível coordenar com o centro a possibilidade de voar direto e o PUR para o Oceaner 6225? Quase coordenação, 6225. Ok, obrigado. 4039 está... Corrijo, chama agora Recife, 1251, alternando 3325, voo. 351, 3325, 4039. O TAM 3732, autorizado a final do IADS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado. Engine bateria estabilizado, final X-Ray 3732. Bom dia. 3663, bom dia, contato radar na decolagem. Só 300, saída da EL. Possibilidade de voz direto da EL? Autorizado direto da EL. Direto da EL, tá 3663. Né, 225, proa da posição Puído, papai uniforme Índia Delta Oscar. Puído, 6225. Obrigado. Salvador, tem 359 com a Lima para Curitiba, nível 360. Gente, está 3859, eu tenho já autorizado 380. Se eu aceito e copia ou aguarda a coordenação? Ok, copia 380. Gente, está autorizado então, Curitiba, o nível 380, decola da pista 10, com a primeira curva à direita. Sai no perfil da subida da EL, após da EL Leda, após Leda DCT Sagaz, e em Sagaz intercepte a Uperuisk 58 e prossiga conforme o plano. O controle 199.8 e o transponder é o 5043. Curitiba 380, capitão, é mesmo, curva direita, Leda da EL Leda DCT Sagaz. 358, após o plano em rota 198, é o controle 5046, transponder 3283. Correto, o TAM 3859 chame pronto no portão 7. Vai chamar tudo pronto,